Seu Cardoso, fale um pouco pra gente aí sobre a matança do boi e também sobre essa música Troco num Botão de Rosa. Ela é uma música de despedida, tô certo? Ela é uma música de despedida. E sobre a matança do boi, a gente ensaia e brinca. Aí no final tem sempre essa tradição, né? Essa a matança do boi, que é quem queima, queima. Quem não queima, guarda. Queima o boi, que aí no outro ano faz outro. Mas aí é mais trabalho. Aí todo ano é começando. Antigamente eu via nos outros, que eu nunca fiz isso, mas os outros, até o chapéu botava dentro do boi e aí tocava o fogo. É, queimava tudo. Aquilo era uma alegria, mas aí hoje em dia tá tudo difícil. Caro, a gente já faz o esforço pelo um objeto ali e tem que conservar, porque se não conservar, dá trabalho arrumar outro. E essa música Troco num Botão de Rosa, fale um pouco aí sobre ela. A Botão de Rosa é o seguinte, eu tirei ela, tirei a letra, botei a música nela, né? Então é referente a uma despedida de... faz pena. Eu sendo o dono do boi, o patrão, né? O patrão sendo o dono do boi. Aí o vaqueiro mata o boi. O vaqueiro não tem pena. O nego Chico, ele não tem pena, ele mata mesmo. Mas o patrão fica com pena. Eu troco ele por qualquer um objeto, para não ver o meu boi morrer. Eu troco pelo um abraço. Eu troco pelo um beijo. Eu troco pelo um botão de rosa. Eu troco pelo um aperto de mão, né? Eu troco pelo um olhar. Tudo, né? Eu troco pelo um sorriso, para não ver o meu boi morrer. Mas aí é o jeito. O boi morre sempre. Não tem jeito. Não chorei, morena bela, que hoje chegou a hora. Não choreis, morena bela, que hoje chegou a hora. Pra não ver meu boi morrer, eu troco num botão de rosa. Pra não ver meu boi morrer, eu troco num botão de rosa. Essa sua toada passou na televisão, ela é uma toada mais recente sua. Fale um pouco dela pra gente ouvir. O boi vai morrer, aí eu tirei ela. Ainda não passou na televisão, mas eu... eu fiz essa parte, né? Pra enfeitar, né? É como outro assunto também. O padre não me mandou dizer nada, mas... né? Mas eu... ele não mandou dizer nada. Mas aí a gente tem que... fazer a música, inventar música, né, para dar certo, não ofendendo ninguém. Tem esses detalhes também, né? Aí é diferente, porque comparando o mal, quem morre para lá bate é o sino. Mas aí já o meu boi, ninguém bate é o sino. Passou na televisão, ouro fino vai morrer. Passou na televisão, ouro fino vai morrer. Até o padre da capela, ele já mandou dizer, até o sino não é pra bater. Até o padre da capela, ele já mandou dizer, até o sino não é pra bater. Cardoso, esse momento que o senhor canta Laço Boi, Meu Vaqueiro, é um momento que o vaqueiro lá na matança tá tentando pegar o boi, né? Conte aí um pouco a história desse momento. O boi vem para o circo. É um curral, né? O circo, né? Porque é para fazer a matança. Aí ele foge, né? Esse boi corre, solto. Aí a bicharada cai em cima dele, por lá, esconde por lá. Eu dou um tempo, eu marco o tempo, eu dou um aviso, ou é um foguete, ou é uma trombeta. Então o boi vem, ele vem laçado já. Aí eu tenho a toada, aí laço o boi e meu bom vaqueiro, né? Na porteira do curral, né? Aí todos pegam na corda, vem balhando tudinho. Vão fazer aquela graça lá, e vão com a corda. O boi corre atrás de um, corre atrás de outro. E aquilo é uma graça, o pessoal acha graça, né? Aí eu faço com dois mourão, faço com três mourão, isso é tradição minha. Com três mourão, o boi corre duas vezes. Dois mourão só corre um, porque dois mourão é falso. Aí eu canto para laçar o boi montado no cavalo, não deixo o boi bater, não deixo o boi fugir, não deixo assim por diante. Porque o patrão tem que mandar o vaqueiro trabalhar, não tem? Pois assim eu mando ele laçar o boi, para o boi não ir embora. Laço boi, meu bom vaqueiro, na porteira do curral. Laço boi, meu bom vaqueiro, na porteira do curral. Seu Cardoso, o senhor começou a cantar boi com 14 anos? Ah, então está fazendo já 57 anos que o senhor canta boi. Conte aí um pouco para a gente as suas andanças por aí, os estados que o senhor já andou, onde já rolou matanças. Brinco boi, cada ano uma matança. Aliás, que tem ano de mais de uma, porque eu tô cansado de ajudar o outro a fazer lá. Então eu venho com 14 anos de idade, brincando em Parnaíba. De lá eu venho, fiquei rapaz lá, aí comecei já entrosado na festa. É, rapaz, né? De lá eu vim para o Maranhão, aí foi por minha conta. No Maranhão eu brinquei, em Coroatá do Mearim, eu brinquei 12 anos, sem falhar um ano. Começou o menino a brincar comigo, ficou rapaz, casou. Era assim, e outros deixavam e outros começavam, e era assim desse jeito, né? Então de lá eu vim para o Pará. Meu Pará já brinquei boi no município de Viseu. E onde eu era vaqueiro, eu não trabalhava só um ano, nem 6 meses, nem 2 dias. Eu passava 4 anos, 5 anos numa fazenda. Município de Bragança, botei boi, matança. Município de Carutapera, aqui extremando com Gurupi, pelo lado de lá. De lá eu vim, botei boi no Garapé-Açu. Fui vaqueiro do Garapé-Açu, botei boi no Garapé-Açu. Eu lambi o carro com 50 balhantes. Ela era coisa quente. Do Garapé-Açu, eu fui pro 64. Lá eu botei boi no 64. A licença de lá vinha de Bragança, não vinha daqui de Ourém. 64, o mesmo balhante de Cantã, fuzil, puxaram para não brincar para lá. Brinquei três boi para lá. De lá era Bragança. A licença vinha de Bragança, né? Então, o derradeiro boi que eu brinquei lá, eu tinha um rapaz que precisava de estudo, como hoje está, com fé em Deus, vai se reformar para o ano, né? Aí eu vim para lá, 47 não era a cidade, não tinha colégio. A professora disse, esse menino tem que aproveitar ele. Deixei a fazenda e vim para Ourém. Eu cheguei aqui e fui botar em Mucambo, botei 2 bois no Mucambo, município de Ourém, né? Aí eu tirei para o Engenho. Engenho, botei 2 bois na ressaca do lado do Capitão Poço. Aí, o ano passado, aí o pessoal aqui, rapaz, vem botar boi no Ourém, rapaz, deve ser tolo, rapaz, tu mora aqui, pra lá, e bota boi aqui. No... Aí eu fui experimentar. Mas fiquei com medo, porque podia não, né? Porque meus balhantes eram de lá, que eu não tinha balhante, né? Mas tô satisfeito, porque o ano passado eu brinquei com a turma do Mucambo, esse ano não tem dúvida, nós repartimos porque, mas não de mal querença. Repartindo porque eu quero que todo mundo brinque. Fiquei satisfeito do Mucamo ter botado o boi dele lá. E eu botei meu grupo aqui no Baixo do Porão. E é o importante é esse, para a cultura não morrer.